morreu. Jurou que seu amor era só meu, acreditei no que ouvi você falar, até pensei que seu amor não fosse acabar. Agora percebi que seu amor para comigo não passou de uma mera ilusão. Porque estou sentindo que você já tem alguém no coração e só me deu desilusão. Perdão não vou lhe dar. Então assim direi para você: acreditei muito em você e meu perdão não vou lhe dar. Acreditei muito em você e meu perdão não vou lhe dar. Acreditei muito em você e meu perdão não vou lhe dar. Rádio Grande Vale, você em primeiro lugar. Tarde demais, tarde demais. Não fique à minha espera, aquele amor já era e não volta mais. Tarde demais, tarde demais. A sua ingratidão feriu meu coração, é tarde demais. Você jurou um amor eterno, puro e sincero, eu acreditei com todas as forças do meu coração, sem pensar em traição, a você me entreguei. Agora eu vejo quanto fui errado, pois fui enganado e passado pra trás. O seu novo amor também lhe deu um fora e você volta agora, tarde demais. Tarde demais, tarde demais. Não fique à minha espera, aquele amor já era e não volta mais. Tarde demais, tarde demais. A sua ingratidão feriu meu coração, é tarde demais. Você jurou um amor eterno, puro e sincero, eu acreditei com todas as forças do meu coração, sem pensar em traição, a você me entreguei. Agora eu vejo quanto fui errado, pois fui enganado e passado pra trás. O seu novo amor também lhe deu um fora e você volta agora, tarde demais. Tarde demais, tarde demais. Não fique à minha espera, aquele amor já era e não volta mais. Tarde demais, tarde demais. Gratidão feriu meu coração, é tarde demais. Tarde demais,

poder de recomeçar nos enche de ânimo e de determinação. Que a paciência nos acompanhe e a persistência nos torne fortes. Estação, saudade. Cláudio Roberto. Cláudio Roberto de Aze, conhecido artisticamente apenas como Cláudio Roberto, nasceu na cidade de São Paulo no dia 9 de setembro de 1944. Participou da Jovem Guarda e interpretou grandes sucessos como Meu Coração Que Te Amava Tanto, Meus 20 Anos, Como É Que Eu Posso Ser Feliz Sem Você, Parabéns, Parabéns Querida, entre outras canções. Gravou mais de 24 discos nesses anos de carreira, que venderam aproximadamente 6 milhões de cópias. Foi laureado com o mais importante troféu da música popular brasileira e recebeu um diploma de ídolo da juventude no programa do Chacrinha em 1969. Seu maior sucesso, Parabéns, Parabéns Querida, foi gravado no ano de 1973. Vem comigo. Cantamos juntos tantas vezes o aniversário deste nosso amor. Hoje estou aqui sozinho, comemorando a minha dor. Fomos amantes uma vida e esta pra mim. Hoje estamos separados, mas te amo mesmo assim. Atualmente, Cláudio Roberto continua morando em sua cidade natal, São Paulo. Além da carreira de cantor, sempre desenvolveu paralelamente a carreira de artista plástico, tendo feito inúmeros cursos nesta área e muitas exposições de seus trabalhos. Mantém um ateliê em sua residência. Daqui a pouco eu tô voltando, tá? É rapidinho, não saia daí. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. 17:39. Leve seu carro ao Auto Posto Beira Rio, o posto ao lado da padaria Pão Perfeito, em Paraibuna. Combustíveis com qualidade Petrobras, ótimo atendimento e o melhor preço. Gasolina, álcool, diesel, troca de óleo e muito mais. Nova Lube Center. E você, motorista, passa horas agradáveis com os amigos na completa padaria Pão Perfeito, ao lado do posto Beira Rio. Venha conferir. Posto Beira Rio, Praça Major Marcelino Amâncio Moura, Centro, Paraibuna. Telefone 39743600. O Açougue Modelo está sempre inovando para oferecer à sua grande clientela o que há de melhor em alimentação. No domingo, você não precisa ir para a cozinha. Você encomenda seu churrasco e assado e nós preparamos para você. Assados no bafo, maminha recheada, frango atropelado, costela, joelho de porco, panceta, cupim, copa de lombo recheado, filé sobrecoxa, leitoa, costelinha, matambre recheado, cordeiro. Preços especiais para você e sua família. Assados do Açougue Modelo. Atendimento da família. No almoço de domingo, sempre um bom prato ali esperar. Rua Sebastião Húmel, número 65, box 24, no Mercado Municipal de São José dos Campos. Encomende já. Telefone 3913-5575. Entregamos nossos produtos em toda a cidade, com sistema de embalagem a vácuo, segurança e higiene. Rádio Grande Vale, a primeira rádio de Paraibuna. Tô voltando, que delícia recordar com você, sou muito feliz com a sua companhia, viu? Olha só, mais uma sequência chegando, só música boa, vamos lá? Agora quem vem chegando é Leno, para Maria Luísa, lá de Jundiaí. Quem vem depois, Jerry Adriane, para Beth Lemos. Na sequência tem Almir Sáter, para Helena Tisato. Vamos recordar com Ber Maria. Vem comigo! Na festa dos seus 15 anos, mais uma vela se acendeu. Você estava tão bonita, mas nem sequer me percebeu. Tão triste, eu olhava pra você, eu olhava pra você. Você só dançar